Alô, alô, minha gente, bom dia. Nós estamos aqui falando da Rádio Comunitária Aconchego 88.1. Hoje é 16 de abril, segunda-feira, são 8 horas e 1 minuto. Bom dia, Gustavo. Bom dia aí, Rádio 20 da Rádio Comunitária Aconchego. Isso aqui, mais um informativo radioativo. Segunda-feira, né, com chuva. Tudo final de semana chovendo quase. Fico meio em casa, né? Fico sem vontade de sair pra nenhum canto. Meio em casa e meio... E meio molhado. Meio na rádio. É isso aí. Vamos lá falar em molhado. Vamos conta falar, aí, né? Conta aí pra nós. Para hoje, né? Tá fazendo 23 graus. Segundo as informações de clima, tempo para 7 horas da manhã. Ou seja, pode estar um pouquinho mais frio, um pouquinho mais quente. Mais perto de 23 graus. Máxima de 30 graus. Vai ter chuva pela manhã, não? Como a gente está vendo agora pela janela da nossa rádio. E para a tarde e noite vai ter menos... Vai tendo chuva pela manhã, né? É, vai tendo, já está tendo, né? Mas para a tarde e noite a nuvem vai indo embora, as nuvens, né? Então vai ficar melhor o dia, mais sol, menos nuvens. Então é tranquilo, você pode sair de casa sem guarda-chuva se já saiu da sua casa. Assim, embora. Sem guarda-chuva? É. Eita, dica polêmica. É isso aí, você quer escutar a Rádio Aconchego, você tem aí, nós estamos na FM em 88.1 ou na internet em orelha.radiolivre.org/aconchego. Quer falar com a gente? Tem também nosso zap 997-21-5409, nosso blog radioaconchego.milharal.org. Agora nossas manchetes do dia. Pernambuco se prepara para o 4º Encontro Nacional de Agroecologia. Coco Raízes de Arco Verde está ameaçado de perder sua sede. Morre o mestre Afonso do Maracatu Leão Coroado. A saúde do atraso, uma alternativa ao SUS autoritária e seletiva. Há um mês do assassinato de Marielle e Anderson. Direitos valem mais. 21 dias de ativismo... Mil rodas de conversa pelo país. Pernambuco se prepara para o 4º Encontro Nacional de Agroecologia. Segunda e terça-feira, dias 16 e 17 deste mês, em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco, agricultores e agricultoras, técnicos, técnicas, professores, dirigentes de movimentos sociais e organizações não governamentais se reúnem para se preparar para o 4º Encontro Nacional de Agroecologia, ENA, que acontece em Minas Gerais no final de maio. Cerca de 150 pessoas estarão participando do Encontro Estadual de Agroecologia rumo ao 4º ENA na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no sertão de Paxeú. Mulheres, jovens, camponeses, indígenas e quilombolas estarão discutindo e analisando as temáticas que alimentam a luta do movimento agroecológico em todo o Brasil, sob a bandeira do 4º ENA, que tem como tema Agroecologia e Democracia, unindo campo e cidade. Caravanas das regiões do Agreste, Sertão e Zona da Mata rumam para a Serra Talhada para esse encontro preparatório. São 2 dias para dialogar sobre a questão da água e seu acesso e gestão, feminismo e agroecologia, terra e território, juventudes, direito à cidade e comunicação e democracia. Temas que também serão debatidos durante o 4º ENA. No Encontro Estadual de Agroecologia desta segunda e terça, também serão pensados os formatos de apresentações da apresentação das instalações artísticas e pedagógicas para a representação dos territórios do Sertão do Araripe, Sertão do Paxeú e Zona da Mata, que serão levadas para representar o estado de Pernambuco em Minas Gerais no 4º ENA. A delegação que representará Pernambuco, também no evento nacional, será escolhida nesse Encontro Estadual de Agroecologia Pernambuco rumo ao 4º ENA, com informações do Centro Sabiá. Coco Raízes de Arco Verde está ameaçado de perder sua sede. Um dos maiores grupos de coco do Brasil está correndo o risco de perder sua sede e com ela uma grande parte de nossa história. Devido à crise que se instaurou no país, o grupo sofreu grandes cortes de show, o que comprometeu diretamente o pagamento do aluguel da sede. O espaço hoje que recebe todos de braços abertos e que mantém a memória viva de Lula Calisto, fundador do grupo, e que é palco de ensaios, encontros, filmagens, oficinas, encontros e pode ser perdido. O Raízes hoje está devendo 1 ano e 6 meses de aluguel e tentam, através de vaquinha online, impedir que o grupo não perca a sua sede, onde tudo começou. Neste ano, o grupo fará 20 anos de existência, registrado, mas a tradição não tem data. A intenção deste financiamento coletivo não é somente de quitar esta dívida, mas sim de implementar formas para que a sede se torne autossustentável, através de um plano de iniciativas para capacitar os próprios integrantes do grupo na manutenção e continuidade deste trabalho. Formado em 92, por Lula Calisto e pelas famílias Gomes e Irmãs Lopes, o grupo passou a ser conhecido do público a partir de 1996, quando rompeu as barreiras da pequena cidade de Arco Verde, em Pernambuco, e se apresentou Brasil afora em países como Alemanha, Bélgica, Itália, Noruega e França. A sonoridade percussiva do samba de coco Raízes de Arco Verde representa o coco trupé, desenvolvido por Lula Calisto a partir de suas vivências musicais, e consiste em uma rápida e forte batida dos pés no chão com tamancos de madeira, usados inovadoramente como instrumentos percussivos. O samba e os folguedos de roda são manifestações muito presentes na dança e na música do grupo, marcados pelo triângulo, pandeiro, surdo, ganzá, que dão tons ao ritmo. O financiamento coletivo já está encerrado, mas se você quer ajudar o Coco Raízes de Arco Verde, entre em contato, que com certeza sua ajuda será muito bem-vinda. Fonte da campanha Nossa Sede, no Catarse. Morre Mestre Afonso do Maracatu Leão Coroado. O Mestre Afonso Gomes de Aguiar Filho, de 70 anos, morreu na noite deste domingo 15 de abril durante uma festa no terreiro São João Batista, no bairro de Águas Compridas, em Olinda. Com mais de 20 anos de dedicação ao Maracatu Nação Leão Coroado, um dos mais importantes de Pernambuco, o mestre foi vítima de um infarto. De acordo com familiares, Mestre Afonso estava participando de uma festa, um toque para o Xum, no momento que se sentiu mal e foi socorrido por amigos e pessoas da própria família. Encaminhado para a unidade de pronto atendimento de Olinda, Afonso não resistiu e faleceu. Desde 1996, quando o Maracatu Leão Coroado, mais antiga nação pernambucana, passava para suas mãos, Mestre Afonso vem cumprindo sua função como Uluó, sacerdote máximo, seguindo os ensinamentos de seu antecessor, Luiz de França, que exerceu a função desde 1954 até 1997, decidiu fazer maracatu não apenas por diversão, mas por devoção. Ainda nas mãos de Mestre Afonso, o Maracatu Leão Coroado passou a ter um projeto de salvaguarda do patrimônio material, com dois aspectos positivos, mas também as barreiras enfrentadas pelo grupo, que reflete a realidade de tantos outros que fazem parte da cultura popular. Lançado no último dia 3 de abril, o projeto contou com um documentário produzido por Matheus Sá e o italiano Diego Diniglio, um livro com vários artigos sobre a nação, de coordenadoria de Isabel Camará, além de um CD produzido com o etnomusicólogo Climério Oliveira, com informações do Jornal do Comércio. É isso aí, minha gente. São 8h10 da manhã desta segunda-feira, 16 de abril, chuvosa, como de costume nos últimos dias. E a gente está aqui na nossa rádio comunitária Aconchego 88.1, diretíssimo do Engenho do Meio, mais precisamente do SIS, Serviço Integrado de Saúde. O SIS fica aqui na rua Lindolfo Collor, 65, e se você não conhece o SIS, tá moscando, porque vocês têm altas atividades massa. Tem yoga, acupuntura, rádio comunitária, reiki, osteopatia, terapia floral, biodança, dança circular. Esse é aquele bloco que a gente passa 10 minutos falando tudo que tem no CIS, né? E mas fala aí dos eventos, o que é que vai ter essa semana aqui, Vai Luz? Ter na quinta-feira, a gente está organizando, estamos organizando junto ao Fórum de Usuárias e a coordenação aqui do CIS, uma oficina de criação de camisas e cartazes com a temática da prisão de Lula, ou seja, da liberdade de Lula, né? Para discutir, para conversar e para criar. Então, quem quiser chegar, quinta-feira, 9 horas da manhã, aqui na sede do CIS. Acho que vai ser em alguma sala grande de embaixo, tipo na sala da Escola Engenho. Ainda não está definido, mas vai ser o primeiro passo, né? A gente vai criar a tela, vai pensar, vai discutir, vai criar a tela. E na outra quinta 26, vai imprimir. Tela e camisa também. Sim, mas essa vez a gente vai criar a tela, né? Ah, sim. Depois, sim. Na outra quinta, a gente pode imprimir em diversos suportes. Camisa, papel para lambe, lona crua, sei lá. Massa. E hoje a gente tem a nossa... Será que hoje a gente instala o nosso novo brinquedo? Eita, pode ser nosso brinquedo. Pode ser que a gente esteja também. Isso, né? Acho que eu tenho que informar que daqui a pouco a gente vai estar fazendo teste de frequência. 88.1, 88.3. Então esteja ligado nessa mudança que pode acontecer. Pode ser que a gente mude. Mas a gente ainda vai passar uns dias em 88.1, nem que seja avisando que a gente informando, vai mudar. Informando, né? Somos quase como o apagão da TV analógica, né? Mas é isso. Eu acho que o central é a gente fazer os testes e ver se realmente mudando de frequência a gente teria um alcance muito maior e aí avaliar, né? Sim. Mas é isso. Fica ligado. Rádio Aconchego, como há quase um ano a gente vem prometendo aí. Em breve, em toda a Zona Oeste do Recife. Será? Vamos aí, só ligar na tomada e sair de bicicleta escutando o Raidinho. Vamos que vamos, já a gente volta aí com o nosso bloco nacional. A saúde do atraso, uma alternativa ao SUS, autoritária e seletiva. Na última terça-feira, 10 de abril de 2018, foi realizado em Brasília um evento que propõe a substituição do Sistema Único de Saúde, o SUS, pelo, abre aspas, Novo Sistema Nacional de Saúde, fecha aspas. A ideia central é que esse, abre aspas, novo sistema seja gerido segundo os ditames dos planos de saúde. A proposta é encabeçada pela Federação Brasileira de Planos de Saúde, FEBRAPLAN. Em termos específicos, o, abre aspas, Primeiro Fórum Brasil, Agência Saúde, a ousadia de propor um novo sistema de saúde, fecha aspas, é organizado pela Federação Brasileira de Planos de Saúde, com participação do Ministério da Saúde, de deputados e senadores, nada mais é do que o desdobramento do lobby do setor privado, que desde 2014 faz enormes investidas contra o Estado para se apropriar dos recursos públicos. Este evento, em particular, é resultado direto da publicação Coalizão Saúde Brasil, uma agenda para transformar o sistema de saúde. A publicação busca desconstruir os alcances do Sistema Único de Saúde sem analisar as reais causas da insuficiência do sistema público, a partir de uma análise descontextualizada da criação democrática do SUS e das suas condições mínimas. Nas últimas semanas, diversos grupos e instituições ligadas à saúde pública e coletiva se manifestaram contra a proposta da Federação Brasileira de Planos de Saúde. Além de considerarem os argumentos descontextualizados da realidade brasileira, está também pontuada a defesa do SUS enquanto direito fundamental do povo brasileiro. Uma informação adicional à questão é que a campanha do atual ministro da Saúde, Ricardo Barros, para deputado federal, teve seu maior doador um sócio do grupo Aliança, que é uma administradora de, entre aspas, benefícios de saúde. Além do que, desde 2003, é o primeiro ministro da Saúde sem formação na área. Fonte Brasil Debate. Há um mês do assassinato de Marielle Anderson. Um mês depois do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, e do motorista Anderson Gomes, ninguém foi identificado como mandante ou mesmo executor do crime. Poucas informações foram divulgadas até o momento e as autoridades continuam investigando o caso. Na semana passada, o ministro interino da Defesa, general Joaquim Silva Luna, afirmou, abre aspas, que a investigação está avançando, mas essas informações estão todas restritas à polícia que está fazendo a investigação, fecha aspas. As primeiras pistas foram imagens das câmaras de segurança espalhadas pelo trajeto percorrido por Marielle Anderson até a rua onde foram mortos, mas exatamente no local a um ponto cego das câmeras, que não gravaram o momento do assassinato. A polícia chegou a prender um carro em Uvá, Minas Gerais, que poderia ter sido usado no crime e que depois foi descartado. As balas recolhidas no local do crime foram analisadas. Identificou-se que a maior parte teria sido roubada de um carregamento da Polícia Federal há alguns anos, como anunciou o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Schumann. Até agora, não foi divulgado o resultado de análise das munições. Atos. Para marcar a data e protestar contra a violência no Rio de Janeiro e pelo fato de que as investigações ainda não tenham obtido sucesso, foram marcadas inúmeras ações, intituladas, abre aspas, Amanecer na Praça por Marielle Anderson, fecha aspas. As manifestações foram organizadas pelo PSOL e por integrantes de movimentos sociais e aconteceram durante a madrugada do sábado 14 em diversos locais do Rio, outras cidades do Brasil e até mesmo em Buenos Aires, na Argentina, e Budapest, na Hungria. Com informações da Agência Brasil e Agência Pulsar. Direitos valem mais. 21 dias de ativismo, 1000 rodas de conversa pelo país. Milhões e milhões de pessoas estão sendo afetadas pela maior crise econômica que o Brasil já enfrentou em toda a sua história. Desemprego, fome e os cortes nas políticas públicas estão levando o país a um retrocesso, fazendo com que setores importantes da população voltem à miséria. Muitas famílias não estão conseguindo manter o mínimo para sobreviver. Medidas foram aprovadas no Congresso Nacional, como a Emenda Constitucional 95, que diminuiu o dinheiro para a saúde e a educação pública e de outras políticas sociais por 20 anos, tornando inviável a garantia de vários direitos, penalizando ainda mais crianças, adolescentes, jovens, mulheres e idosos. Pensando em resistir e transformar tal cenário, de 7 a 28 de abril, a Coalizão Anti-Austeridade e pela Revogação da Emenda Constitucional 95 convida a todos a participar de sua mobilização. Chamam cada pessoa a convidar sua família, seus amigos, vizinhos e colegas para conversar sobre como a crise está afetando suas vidas. Quebrar o silêncio e juntar-se em prol de um fim dos cortes sociais e da mudança da economia. No site www.direitosvalemmais.org.br você poderá encontrar uma cartilha sobre como organizar uma roda de conversa. No site também há uma série de materiais que ajudam a entender como as políticas de austeridade atingem nossas vidas. A Coalizão Anti-Austeridade e pela Revogação da Emenda Constitucional 95 é uma articulação ampla de entidades, redes e movimentos sociais comprometidos com a defesa e a promoção dos direitos humanos no país, que tem por objetivo promover o debate público e somar forças em prol da revogação da Emenda Constitucional 95 e pelo fim da política econômica de austeridade. Fonte: Direitos Valem Mais. É isso aí, são 8h20 da manhã, segunda-feira, 16 de abril, estamos aqui no nosso informativo radioativo. E aí, Gus? E aí, cultura popular sofrendo, né? Alguns problemas aqui no Pernambuco, falta de financiamento, não, né? Falecimento, né, de figuras importantes da cultura popular pernambucana, do maracatu. Mas isso é coisa que acontece, né? A vida é um ciclo. e de volta, né? É. Tomara que continue em boas heranças, né? Sim, sim, com certeza. Se prolongando no tempo a nação Leão Coroado, o trabalho da nação Leão Coroado. Com certeza. E espero que também seja um ciclo, esse ciclo de crise, né? No sentido social e econômico, essa questão do direito valer mais, assim, de austeridade, né? Uhum. Que justamente penaliza fortemente os mais precarizados, quem, tipo, se vai na cultura, você vê aí os forró, sertanejo, essa miséria, tudo ganhando dinheiro, mas a cultura popular precarizada, né? Então, nesses momentos de crise, não é crise para todo mundo, é crise justamente pros mais pobres, pros mais... Pra quem não tem esse apoio da mídia e tal. Ou como a própria campanha aí fala, pra mulheres, crianças, idosos, que sofrem mais com os cortes de verba pra saúde, educação. Uma boa é, né, o quarto ENA, que irá acontecer em maio. Essa preparação que está acontecendo aqui no nosso estado, que é um encontro nacional de agroecologia. O último foi no 2014, em Juazeiro da Bahia, Petrolina. Aqui, né? Perto. Tu fosse? Não fui não, mas como eu trabalhei nessas questões e participava, né, de espaços de agroecologia, conheci um pouquinho. E sempre um espaço de encontro e de mobilização, né? Então, um dos sectores mais dinâmicos de luta é a agricultura, né? Os agricultores familiares e mais quem trabalha com agroecologia, né? Então, sempre são bons momentos e são também quem está pensando um pouco o país desde outra visão, né? Uhum. Não é da visão do agronegócio e da opressão, né? Nem do centro urbano, né? Nem no centro urbano. É uma pauta positiva, né? Uma pauta que está colocando... Está colocando, tipo, discute direito à comunicação, discute a questão de feminismo, das mulheres, do lugar da mulher. Então, sim, acho que também é são momentos... também isso, dinâmico, né? Assim, bem para frente e não o que a gente vê, esse conservadorismo, às vezes, da mídia, social, em geral, assim. Então, são espaços massa, assim. Eu tive a possibilidade de participar em Serra Talhada, de um encontro de agroecologia, do NEPA, em 2014 também. E foi muito bom, assim, ver, sei lá, mulheres camponesas fazendo e desfazendo à vontade, assim. Sim, muito sim, legal. Sim. E aí, esse novo volta, né, a pedrada aqui, esse novo Sistema Nacional de Saúde aí, o que é que tu achou? Eu acho que da mão de pensar... Eles tiram dinheiro do SUS, aí depois dizem que o SUS não presta e dizem que é para os planos de saúde comandar a parada. Como é que é isso? É a lógica, né, assim, empresa pública, né, sucateada, vendida por baixo dinheiro para depois que e muitas vezes o Estado termina se fazendo cargo, né, de uma empresa que era pública, que foi privatizada. Sim. Colocando grana ou fazendo rebaixa no imposto, dando desconto, né? Na verdade, o que eu entendi assim é que os serviços, o que seria o atendimento universal do SUS, seria feito pelas empresas e o governo pagaria as empresas. Como assim? Aí quer dizer que isso é mais barato do que fazer o serviço diretamente. Não, né? Mas é lobby, é negócio, é, né? É golpe. Também, né? Mas é essa questão. Eu penso que se a grana que se utiliza para a saúde hoje, de plano e demais, fosse repassada diretamente para o Estado, e houvesse um Estado e o governo, né, federal, a União, através do SUS, tivesse toda essa quantidade de recursos para cuidar da saúde em geral, estaria ótimo, né? Um negócio que, de novo, né, tem uma separação de, não, quem tem dinheiro consegue pagar um plano, ou vai pagar um plano. Quem não, se lasca indo para o posto de saúde esperar, né, 6-7 horas ser atendido. E o pior também, vamos, assim, exemplo, espera, se lasca e pá. Em geral, assim, tem muito atendimento que é demorado e pá no SUS, mas em geral não é uma experiência... Na pior experiência do mundo. Não é como se pinta também, não, né? Eu acho que as pessoas costumam pintar mais... Tipo, aqui, o CIS é SUS. Sim, mas o CIS é uma estrela. É uma estrela. Não, mais que uma estrela, porque estrela tem muita, né? É um destaque, né? Assim. Não, mas veja só, eu pelo menos, assim, com relação ao posto de saúde, eu tive que esperar, mas nada absurdo, assim. O que eu sei é que alguns serviços, sei lá, tipo... coluna, ou de média complexidade. Às vezes você tem que esperar 6 meses para um estudo que num privado, num mês, já está pronto. Claro, os de média complexidade é que são os mais complicados, assim, de demora, né? Mas os de alta complexidade, tipo cirurgia, transplante, ou se é referência, ou tipo, acidente. Se você for para um hospital particular de um acidente de carro, de moto, dificilmente ele, tipo, provavelmente na restauração vai ser o lugar mais indicado para você ir, não vai ser um hospital particular, né? Isso para não falar de facada, tiro, não sei o quê. Ah, e o negócio médico particular não sabe nem o que é isso, né? Ah, e o negócio também é pensar que o SUS é uma política universal, assim, o SUS é uma coisa que foi pensada, né? Não é uma coisa que está sendo implementada, que muitas vezes... a gente pode falar que sim, que o privado, o particular também pensa, mas não pensa no geral, né? Pensa no negócio, pensa na quantia de grana, né? Sim. Mais do que pensado, né? O SUS é uma conquista do povo brasileiro. Ele é um direito fundamental. Ou seja, o Estado deveria se remexer na tumba para garantir esse direito. E não... e não a gente deveria pensar em abrir mão dele. A gente deveria melhorar ele. E depois a notícia, né, de um mês do assassinato de Marielle Anderson, no dia 14. Teve uma coisa que não entrou nessa, que foi que assassinaram... Também tinha informação sobre isso, sobre os dois assassinatos. Assassinaram duas pessoas que poderiam ser testemunhas do caso, né, provavelmente, na verdade, ligados ao assassinato. E aí assassinaram nessa semana um ex-policial militar e uma liderança comunitária que trabalhava com um vereador que era ligado às milícias. Uhum. Acharam outra coisa também. Acharam digitais, né? Em alguns projetos, né? Em algumas balas. Iam contestar com essas duas pessoas assassinadas, né? Na verdade, iam bater essas digitais com todo mundo que estava envolvido na CPI das milícias, né? Que a Marielle e o Freixo tiveram envolvidos alguns anos atrás. Espero que dê uma resposta assim a essa... vontade de justiça, né, de tipo... Porque se a gente for ver, na verdade, tem lugares no Brasil que menos de 15% dos casos de homicídio são resolvidos. No Rio de Janeiro parece que a taxa está perto de 30%, que ainda é muito baixa. Um terço dos homicídios são resolvidos. E aí quando a gente vai ver que terço é resolvido e qual... quem está fora dessa estatística, os casos não resolvidos e os casos resolvidos... Muito provavelmente os casos resolvidos são as pessoas de classe média, brancas, com influência, com influência e tal, que um crime não passa batido, mas das pessoas negras nas favelas, nos subúrbios, nas periferias, o Estado larga a mão. E aí, o caso da Marielle e do Anderson é a repercussão, né? Mas quantos e quantos casos a gente não vê aí todo dia sem repercussão e sem resolução de pessoas... também negras e também vindas de contexto de periferia, de subúrbio, de favelas. E aí é ficar esse alerta, assim. O homicídio no Brasil é uma epidemia, na verdade, né? Trata-se como... estatísticas de um país em guerra, né? Sim, ou piores, na verdade, né? A gente o número de assassinatos aqui, eu lembro que em algum momento se comparava com a guerra da Iugoslávia, há alguns anos atrás. Não sei, tu quer comentar um pouco sobre a situação em Síria? Então, na Síria a galera se juntou, né, pra atacar, fizeram um bombardeio aéreo. A galera do mal, né? Estados Unidos, França e Inglaterra contra o regime sírio, que também não é essa belezinha toda. Só que aí, ontem uma amiga me mostrou que a galera começou a... essa polarização entre os Estados Unidos e tal, a defender, a falar de conquistas do regime sírio. Aí eu fico pensando assim, ó, que tenha coisas positivas, que ele não seja o pior dos governos árabes totalitários e pá. Ok, vá lá. Agora, dizer que é um governo limpezinha, eu achei meio forçação, assim. E que na Síria tem a questão dos curdos, né? O povo curdo tá lá em guerra com o governo sírio há 7 anos. Síria e Turquia, né? Síria e Turquia, porque na verdade o Kurdistão ele fica ali entre a Turquia, a Síria e o Iraque. Tá em guerra com todo mundo, é o maior povo sem estado do planeta. E aí há 7 anos tá em guerra especificamente no território sírio e recentemente a Turquia fez uma ofensiva, né? Tomou uma das regiões centrais lá do povo curdo. E aí é uma doideira, né? Estados Unidos, Inglaterra e França atacaram. Aí a galera da Síria tem um chamego com a galera da Turquia. A galera da Turquia é próxima dos Estados Unidos, Inglaterra e França por causa da OTAN. A galera da Síria e da Turquia é próxima da galera da Rússia. A Rússia e os Estados Unidos estão brigando. E é um balaio de gato. No fundo, eu acho que tem uma grande palavra aí por trás, né? Petróleo. Com certeza, né? E aí nesse meio também dizia que parece que a Síria é uma das únicas que tem as reservas de petróleo estatizadas. Assim que... Vai fazer o quê? Mas enquanto isso, o povo curdo tá ali comendo dobrado, né? Aqui é dado do Jornal Nacional, do G1. Guerra Civil na Síria já matou mais de 400 mil pessoas nos últimos 7 anos. Isso deve ser estatística de corpos vistos, né? E que mais de 5 pessoas já deixaram o país. 5 o quê? 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas é muita gente. É muita gente. É muita gente. É tipo um holocausto judeu, né? Assim. Sim, mais ou menos sim. Assim. É muita gente. E que 6 milhões, outras 6 milhões tiveram que deixar suas casas. Sim. Ou seja, 11 milhões de pessoas desplaçadas desse Mas lugar. É isso. Isso aí tá se falando da população da Síria. Mas, tipo, não é só... pensar a população do Kurdistão. O povo curdo, que nem tem um estado pra poder sair. Sempre ficou... esse é o ponto, assim, né? Tipo, tem grandes políticas, mas mesmo tem uma população de... Eu acho que tá... Eu não sei agora. Eu li em algum momento que era 1 milhão de pessoas, mas pode ser um pouco mais, já faz alguns anos. 1 milhão de pessoas que fica no meio de 3 fronteiras, correndo de um lado pro outro. Isso aí nem é estatística de sair do seu país. Porque não tem um país, Sim, não né? tem, não tem, né? Mas então a situação está... Tá pesada, né? Tá pesada. Eu acho que uma última notícia assim seria sobre a pesquisa de intenção de votos. A estatística, né? Lula lidera. Preso. Aí daqui a pouco... preso na solitária liderando a pesquisa eleitoral. 35%, 15% inomeável. E 10% Marina, né? Marina, que aí sempre... Marina é... Meu Deus do céu, o que é isso, velho? Ela só aparece na eleição e ainda sai com 10%. É, Marina... Eu acho que é 10% fixo que ela tem. E parece que ganha... Se vai em um repescagem com um inomeável... É, ganha. Ah, não, ganha, mas aí... Porra. Quem não vai ganhar, né? Eu pensei que Boulos pudesse ter um pouco mais. 1% Boulos. Ficou com 1%. A Manuela Dávila ficou 2, com 3%. Ficou bom. Ciro Gomes ali com 9%, né? Que ninguém sabe de que lado ele samba. Mas... Sei lá, E aí as candidaturas do PT sem Lula... Baixou 2%, 3%. Mas é, também... 2% é menos, viu? Assim, o análise dos... Por um que eu estava lendo da mídia hegemônica, né? Que Lula tem baixado os números, não sei, assim, como que tem perdido. Sim. Ah, eu não sei, qual é o número? Ele estava com 37, ele fechou essa com 31, né? Com 31? Mas, ele se esperava, assim, se esperava uma baixa. E que o 54%... Se Lula subir... 54% achava que a prisão de Lula era justa. E não. 40 e pouco estava em contra. Achava injusta, né? Então, aquela história, né? Tipo... Brigar com o poder mediático, com o judiciário. Uma construção de ano, né? Uma coisa é um julgamento, outra coisa é a justiça, né? É tipo... Que metade... Tipo, que você tem um julgamento por uma Suprema... Por uma Suprema Corte, não. Por uma... na verdade foi a Suprema Corte que decidiu que ele ia preso, né? Você tem um julgamento por uma Suprema Corte e metade da população quase acha que não é justo. Eu acho que isso é um indicador muito maior, mais forte... É porque é isso, a mídia recoloca as palavras e faz a sua sentença, né? 50% e tantos% acha que foi justo. Não, na verdade eu acho que é muito mais forte você dizer que quase 50% dos brasileiros acha que não foi justo. Porque é quase de se esperar que, tipo, as pessoas acreditem... Que é a justiça, que... apoiem as suas instituições. Isso aí tá mostrando, não, metade não apoia uma decisão judicial. Uhum. E eu acho que isso é um número muito forte, tá ligado? Esse 40% e tantos%. Mas é isso. E aí o PT nessa corrida de quem é que vai herdar esses votos de Lula. Porque quanto mais demora, vai ser difícil. O Haddad, eu acho que vai ser o Fernando Haddad mesmo. Eu acho que ele decolar, se demorar muito, vai... Vai ser ruim de decolar. E a eterna esperança que se some. Na verdade era isso, era pra galera deixar de queijo e se juntar, né? Sim, PC sim. Do B, pessoal, PT, Ciro Gomes é aquele negócio, né? Mas... Porque aí, pra conseguir tentar entrar no segundo turno, né? Porque, ó, tem Marina. Eu tenho muita crítica à Marina, que é uma crítica meio racista. Mas, realmente, ela não é uma boa candidata, assim, pra, uhum, pra esquerda, né? Mas, bom, vamos nem só acabando esse programa. A gente teve todas as chances de fazer ele em 30 minutos hoje, né? E passou, né? Então, isso foi mais ótimo. Um informativo radioativo, né? A reprise hoje, 8 horas. Segunda-feira, 8 horas da noite. E terça-feira, 7 horas da manhã. E a gente volta ao vivo na quarta-feira próxima. 8 da manhã. 8 horas da manhã. Bom dia.